boa música na nossa programação. Claro que eu não trabalho sozinho, conto com uma equipe muito especial. A direção é de Padre Inácio Medeiros e Padre Mauro Vilela, produção de Paula Castro, Pietra Guimarães. Segunda-feira, dia 19 de abril, e aqui você confere as melhores músicas nacionais e internacionais da nossa programação da Rádio Aparecida. Notícias do momento, dicas sobre culinária, saúde, mundo digital, cinema e outros assuntos do seu dia a dia. Muito boa tarde para você, uma ótima semana. Para começarmos bem nosso encontro, eu gosto. Boa tarde para você, 3:18.